O CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que reúne representantes do Ministério Público de Minas Gerais e de vários órgãos do Estado, apresentou na terça-feira, 19 de março, os resultados alcançados em 2018. A apresentação na cidade administrativa, sede do governo estadual, foi feita pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG, Renato Frois. Renato expôs detalhes da atuação do grupo para recuperação de ativos, incluindo as operações realizadas. Foram 11 ao longo de 2018, com 41 prisões efetuadas. O coordenador fala sobre os dados que foram apresentados na reunião com os órgãos que compõem o CIRA. Nós apresentamos na reunião um número superior, né, de recuperação de ativos. Aqui, quando eu falo recuperação de ativos, é dinheiro, propriamente dito, superior a 100 milhões de reais. Fizemos até uma observação, porque nós tínhamos uma meta inicial de 120 milhões de reais e esse número de 100 milhões de reais ficou um pouco abaixo, né? Na verdade, 103 milhões de reais ficou um pouco abaixo da meta que a gente tinha estipulada, mas nós temos algumas explicações para que isso tivesse acontecido, mesmo porque foi o primeiro ano na história do CIRA que a gente não atinge uma meta fixada. Mas, como eu disse, a gente tem algumas explicações para isso. E talvez a principal delas seja o plano de recuperação de créditos que vigorou no ano passado, né? Uma espécie de anistia fiscal que fez com que aqueles valores que eram cobrados e que estavam sendo negociados, eles caíssem consideravelmente, principalmente para aqueles contribuintes que pagaram à vista as suas dívidas. Então, valores, por exemplo, que estavam fixados em 10, 20 ou 30 milhões de reais foram efetivamente recolhidos, mas foram recolhidos pela metade do seu valor em razão da diminuição de multas e de juros que estavam previstos nesse plano de recuperação. O promotor de justiça também fala sobre o planejamento para 2019. O que a gente pode dizer é que o planejamento já está feito, né? O grupo operacional do CIRA já se reuniu, já discutiu alguns casos, já elegeu as suas prioridades. Evidentemente que são casos mantidos em sigilo, né, que a gente por enquanto não pode revelar, algumas com a investigação um pouco mais adiantada, outras menos, mas o que a gente pode evidentemente revelar é que a gente resolveu aumentar essa meta nossa de recuperação, apesar também de saber do momento econômico, das dificuldades, né, do estado, do governo mineiro, mas a gente resolveu aumentar essa meta para 150 milhões de reais ao ano, meta de recuperação. E a gente tem uma, apesar de todas as dificuldades, a gente tem uma expectativa boa em relação a isso, alguns casos já bem adiantados. Então, como eu disse, a nossa expectativa é que a gente alcance no final do ano essa recuperação de valores, né? É bom a gente sempre frisar isso, que isso é dinheiro que entra no cofre do Estado, seja por meio de um pagamento à vista daquele tributo ou por meio de um parcelamento. A gente não coloca nessa conta, por exemplo, que é um número relevante, eu acho, alguns pagamentos que são feitos, por exemplo, com bens imóveis, porque alguns contribuintes, alegando, né, uma falta de condição econômica, oferecem para pagamento determinado bem imóvel. E alguns deles são realmente aceitos, porque interessam para o Estado. Então, esse número, a princípio, a gente não está computando, como a gente não está computando também é o que a gente chama de recuperação indireta, que para nós é o maior impacto da atuação do CIRA. E a gente chama de recuperação indireta exatamente os benefícios advindos da repercussão de algumas ações. É o chamado efeito pedagógico da ação. Ou seja, se você faz uma operação em determinado segmento econômico e aquela ação repercute, isso influencia, evidentemente, outras pessoas, outros concorrentes, outros empresários e empresas que atuam naquele mesmo ramo, né? É o que a gente chama de cálculo da economia do crime. Se a pessoa que está ali sente a mão do Estado, o poder público, evidentemente que ele tem receio, né? Ele pensa duas vezes em sonegar. Ao contrário, se ele vê que não tem ninguém atuando, que as coisas andam basicamente soltas, a tendência é que ele incremente as suas práticas de sonegação fiscal. Renato Frois explica o que é o CIRA e qual o foco da atuação do grupo. O CIRA, ele é um comitê de abrangência estadual. Né? Ele reúne basicamente órgãos e instituições do Estado de Minas Gerais que atuam na área de combate à sonegação fiscal. Então, por esse motivo, o nosso foco principal, e como não poderia deixar de ser, até por uma razão de competência, de atribuições, são os impostos estaduais, né? Aqueles impostos que são destinados ao Estado de Minas Gerais. Dentro do sistema tributário, o principal tributo hoje que é destinado aos estados é o ICMS. E é onde a gente verifica também, até pela complexidade do sistema em relação ao ICMS, a forma de cobrança, né, as variáveis que existem, as diferenças de alíquotas interestaduais, enfim, a própria forma de cobrança que traz uma complexidade muito grande de apuração e nesse momento são que aqueles pseudo-empresários encontram um ambiente mais propício para prática de fraudes, né? Fraudes que vão evidentemente diminuir ou até excluir o valor do imposto que é devido nas respectivas operações comerciais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.